de quem não gosta mais da gente. Dói, dói, dói. Te mando flores, você não recebe. Dói, ah, como dói. E essa é nossa, hein? Faz 1 litro de uísque que hoje eu vou beber, chorando e lamentando a falta de você. Você não sabe o tanto que eu tô sabendo, por isso que eu tô bebendo. Até do WhatsApp você me bloqueou, a notificação sei que você apagou. Não sei o que é que eu fiz pra me odiar assim, até do Instagram parou de me seguir. Dói, dói, gostar de quem não gosta mais da gente. Dói, dói, dói, te mando flores, você não recebe. Dói, dói, dói, gostar de quem não gosta mais da gente. Dói, dói, dói, te mando flores, você não recebe. Dói, ah, como dói. Barão da guitarra, só no fim. Traz 1 litro de uísque que hoje eu vou beber, chorando e lamentando a falta de você. Você não sabe o tanto que eu tô sabendo, por isso que eu tô bebendo. Até do WhatsApp você me bloqueou, a notificação sei que você apagou. Não sei o que é que eu fiz pra me odiar assim, até do Instagram parou de me seguir. Dói, dói, gostar de quem não gosta mais da gente. Dói, dói, dói, te mando flores, você não recebe. Dói, dói, dói, gostar de quem não gosta mais da gente.